Chegando na delega, já viramos notícia. Na porta TV também nos traz a mídia. Já querem nos filmar, se pá entrevistar. Sai fora, seus filhas da puta. Antes nem nos via, passava despercebido. Agora já querem, já vem passar meu disco. Esse é o apoio pro talento cidadão. Se não paga a fiança, vai pra prisão, ai sistema. Então se liga na fita, toma aqui cantando a pedra, a futurista. E sem essa de direitos humanos, aqui é preso pra ser preso em Guantánamo. Para todos os críticos, eu tenho uma coisa pra dizer. Eu vou pisar em vocês como eu vou terrier. Tu que me sugeres o mal, que beba do próprio veneno. Eu carrego no peito a medalha de São Bento. Pra mim o rap é, e sempre será a voz que denuncia sem medo. Do vilão ao herói, meu rap não é proibido, não pode. Ladrão de terno corrupto, isso tudo pode. Nas redes sociais, MSN, Facebook. Só patifaria que é computador no chute. Cansado de injustiça, e internet lenta. Judiciário, justiça pra pobre não inventa. Só me quer só caô, dão de jãozinho sem braço. Achar que os pobres são burros e mal informados. Nenhuma dessas opções está correta. E sim, joga o jogo sempre na mesma moeda. E sempre alerta quem está do seu lado. Hoje é amiga, amanhã cê tá ligado. Não viso tanto dinheiro, fama, sucesso. Mas aqui é rap GL, é rap protesto. Aí sistema, então se liga na fita. Tô aqui levando rap, sou Thiago Skatista. Somos terroristas sim, só que verbal. Aqui é rap GL, geração leal. Aí sistema, então se liga na fita. Tô aqui levando rap, sou Thiago Skatista. Somos terroristas sim, só que verbal. Aqui é rap GL, geração leal. Se eu fosse um 33, eu tava de Hyundai Azira. Mas prefiro ficar aqui, levando a rima. Não quero ser integrante desse time. Sou da torcida organizada do Inter. Sou colorado maluco, com muito orgulho. O único time do mundo que é campeão de tudo. A geração não vai parar. Tem uma meta e vai lutar para alcançar. A mídia e bop, nada me sobrepõe. Então que nada, bicho. Japantone, no país onde tudo é forjado, roubado. No século 21 meu rap é censurado. Mas eu quero é subir, bater de frente com Gabi. Seu rap é violento, foda-se daí. A verdade dói quando é dita, nua e crua. Sem maquiagem, sem disfarce, cai a censura. Logo proíbe o som pra menor de 18. É rap de atitude, é som de louco. Não sou José, nem me pinto, mas vou direto ao assunto. A gente não poder se expressar é o cúmulo. O assunto agora é moda, então padre cantar. Mas e daí? Todos nós podemos expressar. No gospel, vários talentos é fato. Fernanda Brum, Cassiane, Aline Barros, conjunto Voz da Verdade. Irmão Lázaro, pega a sua ideologia, irmão. Faça a sua parte, a minha fala de gambé. Política craque, talvez porque esteja na moda. Na política me diz, quem que não rouba? Me perguntaram se eu sofria bullying na escola. Que eu digo suíno, André Afoca. Em 2011, na retrospectiva do ano. Só rancor, só desgraça, mano. A ação do inimigo na minha vida é constante. Mas pra livrar nós do pecado, Jesus deu seu sangue. Pai, sou rebelde sim, mas sou seu filho. Mas o homem não fugirá do seu destino. Aí sistema, então se liga na fita. Tô aqui levando o rap, sou Thiago Skatista. Somos terroristas sim, só que verbal. Aqui é rap GL, geração leal. Aí sistema, então se liga na fita. Tô aqui levando o rap, sou Thiago Skatista. Somos terroristas sim, só que verbal. Aqui é rap GL, geração leal.